existem problemas difíceis para o crente comprado no sangue de Cristo. Os reversos da vida não podem ofuscar nem tampouco abalar sua fé. Quando tudo parece impossível, sem encontrar saída para as lutas que vêm, ele olha para cima e clama, o seu Deus ele chama e a resposta ele tem. Humildade se faz necessário se alguém tem desejo de obter a vitória. Jesus Cristo com todo o poder não mostrou truculência em toda a sua história. Se quisermos vencer este mundo com as concupiscências que existem aqui, só o poder de Jesus é capaz de dar força e paz e também o porvir. Sei que a vida do crente é dura, pois alguns obstáculos são quase intransponíveis. Muitos deixam a cruz no caminho e então se enveredam para lugar nenhum. Muitos morrem em situações de causar muita pena, escolheram o pior. Se estivessem aos pés de Jesus, estariam na luz, pois o céu é melhor. Humildade se faz necessário se alguém tem desejo de obter a vitória. Jesus Cristo com todo o poder não mostrou truculência em toda a sua história. Se quisermos vencer este mundo com as concupiscências que existem aqui, só o poder de Jesus é capaz de dar força e paz e também o porvir. Só o poder de Jesus é capaz de dar força e paz e também o porvir.